Voo 9S0, decolagem para 0-0, vento 180 graus, 099. Isso, decolagem dono zero, voo 9S0. América 230, tem nível ingresso no quarto principal, reporte quando terminou no gate 11. Reporte aí no 11, American 230. Bom, 1170, decolou agora os 47, controle transfere 120, décima 8. 208, 1170, graças, boa noite. Boa noite. One pot fully appreciate if you can coordinate with Recife in order to proceed direct to Mossoroff or Magnum. Send back for coordination, 020. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, boa 970. Bom 970, contato radar, se me mantenha o nível 370, saída PUC. 370 na saída PUC, 970. Sinal 95, ajuste 190 no 4, bom voo. Feliz ataque à Índia, quando pronto, 1895, ajuste 190 no 4, bom. Portugal 020, climb is restricted until flight level 330 and fly to Mossoró. To Mossoró unrestricted flight level 330, Air Portugal 020. Muito obrigado. Controle Salvador, voo 970. Voo 970, contato radar passa 5 mil pés agora, submantém o nível 370, saída PUC. 370, autorizaria direto de pai para o 970. Foi Jamo, 970, aguarde de pai. Quando Jamo, 970. Voo 970, voo direto Campina Grande, suba restrito até o nível 330. Direto Campina Grande, restrito ao 330, voo 970, tá? Bono 098, decolou 51, no controle transfere 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia também. Controle, bom dia, Bono 098. Bono 098, bom dia, contato radar, sube, mantenha o nível 370, saída PUCA. Saída PUCA, 370, 18, 10098. Portugal 020, climb restricted until flight level 330, call Recife 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. Restricted flight level 330, heading to Recife 1545, unable 1685, airport call 020, boa noite. Boa. João 970, suba restrito ao nível 330, chame Recife no 2545, alterno no 2685. Lona 098, chame Recife, Lona 2545, alterna no 26, decimal 85. 2545, 2685, boa noite, Lona 098. Solo 230, American posição 11, boa noite. Gente, boa noite, América 230. 63113. Boa noite, prossiga. Boa noite, por autorização. Autorização Guarulhos, por favor. Guarulhos aprovado, nível 360, decolada pistão 0, curva direita, saída da Euler e da Motiva, Sobretudo 10 Taubaté, conforme a rota do plano de voo. 5426 no transponder, controle em 120 nesse 8. Ingresso autorizado 360 para Guarulhos, da sala da 10, curva direita após a Euler e da Motiva. 5426-1208. Confirmeiro ao vivo, estrela? Confirmeiro, bem. Confere, se me pronto no 05. 2105, confirmo? No portão 05, chame pronto. Ah, positivo. Salvador, boa noite, estaciona 6313 para o posicionamento, portão 5. Autorizado, chame táxi. Autorizado, minha 3, chame táxi. C389-1 na senhora identificação, chegada a Bonfim autorizada, desça para 4000 pés, QNH 104. 4000 no 104, chegada a Bonfim. Próximo para o táxi, estacionar 6313, tem 88 a bordo, alterna Galeão, com 5 horas e 50 minutos de autonomia. Visitante, até o ponto de espera, via Pátio Ninja, quando lá, torre 118.95, ajuste 0 no 4, bom ponto. Autorizado, táxi, via Pátio India, quando pronto, 1895, estacionar 6313. Estacionar 6303, pronto para decolagem. Estacionar 6303, autorizado ingresso, decolagem pistona 0, vento 1,70 graus, 099. Autorizado em ar, e decolagem pistona 0, estacionar 6303. Luciano, dono 063, dono 3. Sim. Senhor de Salvador, muito boa noite, eu também é 6303, quem está em formação Bravo, passa agora o 2203, indo ao fundo a 60 na Flores Monte. Senhor de 6303, acione identificação, chegada bom, se autorizada, desça até o nível 050, QNH 10114, voo do bom. Senhor de Monte, indo ao 050, acionado em 0114, outra na 63. Controle Salvador, muito boa noite, Xané 63, Mono 3, decolou seu Israel na assessoria. Oi, Xané 63, Mono 3, em decolagem, contato radar, se mantenha o nível 360, após 2000, vou direto Leda. É o 360, após 2000, Leda, 63, Mono 3. Oceané 6313, vou ir pro base. Oceané 6313. Pro base, Oceané 6313. Oceané 6313 em decolagem, na saída da El. Terceira da El, 6313, tá voando, vai voar pro base agora, 6313, obrigado. Gente. Ano, após pelo desse para 2 mil pés, QNH1004, autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray pistando a zero, chame estabilizado. Afirmativa, após a posição pelo, autorizado o LS X-Ray, chamar estabilizado, está 329 anos. Nível 360, chame Recife no 33.25, alterna no 3395. 3325, 3395, obrigado, boa noite, querida. Boa. 7, after flight plan route. Skolk 5503, Salvador Departure 10.8. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Elefa Transition, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Copiado, Sierra Cuyaba, Pacho Bertrand 00, Runway 10 in use, right, to Eleva, port 5503. Salvador de Foster 120, decimal 3, Delta Tango Romeo 2014. Arbo Departure, Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, e Eleva Transition, Eco Lima Eco Foxtrot Alfa. Ok, standby. Read back, please. Yes, sir, standby, man. Ok, we got it now. It's the Arbor Departure with the Eleva Transition. Read back correct, report for startup April 3. MA3 reduza para 2009. Estabilizado no ILS, 3891, de tua nota. 3891, completa o final do procedimento, chame a torre no 895. 3895, bom trabalho. Na 6313, após pelo de separa 2000, QNH1004, autorizado o final do procedimento de ILS que reequistando a zero, chame estabilizado. Após pelo de separa 2000, autorizado de ILS, reposta estabilizado. Só baixou e travou o final aí. Então, 3891, boa noite. Avistado, check 3, posto 0, ajustando a 0. Vento 180 graus, 099, ajustando a 0 no 4. Livre pouso, trem checado, tá? 3891. Check. É mais do contact, não clear taxi until holding point via main apron in the holding point contact to tower 118 decimal 95 QNH 1014 118 decimal 95 frequency tower 118 95. Estabilizado ele até meio, chamei a 303, completa sinal do procedimento, chamei a torre no 895. Oi, Salvador, boa noite, eu chamei a minha 33, estabilizado no final do MSX-Ray, baixado para baixo. 6303, com a sua aproximação aguarda no pista livre, ajustando a 0 no 4. Com a sua aproximação aguarda no pista livre, eu chamei a minha 33. Sol 3891, solo agora 167, direita Fox, solo 1, 21, décima 1. 21, décima 1, 3891. Salvador, muito boa noite, Delta 3891. Alfa, Porta de Juliette, tá 3891. Alfa, Porta de Juliette, 3891. 99. Sempre ponto no zero, você é minha vida. Delta Tango Romeo 2014. Until holding point, contact the tower. 118.95. 118.95. Expected to the holding point. Delta Tango Romeo 2014. Tá 3291, após a passagem de trato à frente, Juliette, portão 02. Após a passagem de trato, Juliette, portão 02. Solo 39, direita, Fox, solo 21, décima 1. Bom dia, Xena 6313, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Delta Tango Romeo 2014 Tower. Delta Tango Romeo 2014 Tower, now 118.95. Negative, hold short. Runway 10. Clear line up and take off from runway 10 with 180 degrees, 09 knots. Portal 05. Delta Tango Romeo 2014 Airborne 545, contact Salvador de Contro 120.8. 120.8, Delta Tango Romeo 2014, bye bye. Bye bye.